Você está ouvindo o Mexidão Cast. Welcome! O podcast do Mexidão Rocks. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. Olá, amigos! Está começando mais um Mexidão Cast número 50! Vejam só vocês, meus caros! Hoje vamos falar sobre a E3, para ser mais exato, sobre a ressaca E3, né? Tudo aquilo que foi dito, que foi falado, que foi mostrado durante essa semana. Hoje estou aqui com os meus amigos Sir Patrick Murta. Olá, pessoal, e eu vou voltar a ser nintendista, hein? Olha aí. Patrick, você reparou que eu estou puxando Sir bastante para ficar mais britânico? Pois é, rapaz, eu até mudei meu tom de voz para estar um sotaque mais... Olha aí, que bacana. Agora eu sou um Sir, mexe comigo não, rapaz. Olha só, e também estamos aqui com os nossos amigos externos. Sou eu, tô aí e com medo de um apagão digital. Veja bem, um apagão digital, nós estamos vivendo momentos de mudança. Pois é, e se tiver um apagão digital, a gente tá perdido mesmo, né, externo? A começar que a gente não vai nem poder jogar videogame, né? Pois é, já começou mal. É, pois é. Já começou muito mal. Também hoje, visitando o nosso podcast, eu gostaria muito que ele parasse de nos visitar somente de vez em quando, o Matheus Carvalho. Oi, galera, e aí? Tô aqui novamente, ajudando o pessoal aqui mais uma vez. E é só chamar que eu tô aí. Segunda-feira é o dia mais à toa. Olha só, então convidaremos mais Matheus, porque gostamos das suas opiniões. Vamos aqui seguindo com o nosso programa. Eu nunca falei isso antes, não sei porque falei agora. É porque você é maluco. Veja bem. Olha só. Pra quem não sabe, a E3 é simplesmente a maior feira de games do mundo. Nem só de games, né? Uma feira que mostra muitas das novidades do mundo do entretenimento eletrônico, né? Exatamente. Pode-se dizer, estender isso até a tecnologia, né? Sim. Até pelo nome, né? É E3 porque são três S. É Entertainment, Expo, alguma coisa. Electronic Entertainment Expo. Justamente, por isso que eu falei que era tudo eletrônico, eu esqueci do eletrônico. Por isso eu falei pra chamar o cara, tá vendo? Pelo menos olha, alguém aqui entende o que tá falando. Pelo menos um, né? É, me beija, Matheus. Olha aí. O que acontece é que é na E3 que as grandes distribuidoras de videogame e consoles mostram aquilo que elas têm de novo, aquilo que elas têm de melhor. E a E3 desse ano, em especial, como há muito tempo não se vê, né? Causou grande polêmica, causou um grande alvoroço em torno, principalmente, das distribuidoras de consoles. Mas é porque as E3 passadas, né, tiveram poucas novidades. Pra você ter uma ideia, a Microsoft reservou quase 10 minutos pra mostrar o Usher dançando Dance Central 3, cara. Olha só. Fala sério. Fala sério mesmo. O cara que assiste uma feira dessa, assiste pra ver o Usher dançando? Não vi o Usher dançando, cara. Ano passado eu não estava tão empolgado com a E3 como estava com esse ano. É, você não perdeu nada ano passado. Não, mas eu vou te dizer uma coisa, tá? A Microsoft tinha que fazer valer o investimento que ela fez no cara, porque ele não deve ter ido de graça, né, bicho? E aí, ó, você vai cobrar essa fortuna toda? Então você vai ter que dançar ali pelo menos uns 10 minutos, cara, pagar o mico. Pois é, rapaz, foi um micão mesmo, viu? Puta merda. Apesar de eu ter o Dance Central 3, será que o marketing foi efetivo? Olha aí. Será que eu comprei só por causa do Usher? Veja bem, olha só. Gente, o que acontece é que há um tempo atrás, acho que mês passado, né, Patrick? A Microsoft lançou oficialmente o seu console. Seguindo a tendência da Sony, que fez um evento para divulgar o novo controle do PlayStation 4, né? O lugar que eles Exato, exato. E aí, com isso, uma grande polêmica. O Microsoft, com a sua nova política de compartilhamento de jogos, pode usar jogos usados, não pode usar jogos usados. E aí a Microsoft disse que ia deixar os jogos para E3. Grande maioria dos fãs ficou invocado com isso. Mas chegou a E3 e a Microsoft cumpriu aquilo que ela havia dito. Mas é uma estratégia até inteligente da Microsoft, né? Eu não vou falar tudo agora pro pessoal ficar falando sobre o meu console até chegar na E3, né? Exato. Eu vejo de outra forma, porque a Microsoft ela mostrou um console que é multifunção. É uma central de entretenimento. Então eles quiseram mostrar as funções que poderiam ser mais atrativas para aqueles que não jogam videogame, né, numa conferência à parte, para na E3 só dos jogos. E tem outro lance também, né? Aquela conferência da Microsoft, em alguns canais nos Estados Unidos, ela foi transmitida ao vivo. Então imagina a tiazinha cozinhando o almoço, ela assistindo a feira, tá passando no canal que ela assiste, ficar falando de videogame. Ela não vai prender a atenção da tiazinha. E como é uma estratégia da Microsoft pegar todo mundo da casa, pra tiazinha que tá cozinhando lá, cortando a batata em frente à televisão, foi uma maneira mais acertada, né? Distraiu a atenção dela. Com certeza. Eu concordo com o que o Externo disse aí, porque quando saiu a apresentação da Microsoft, eu até defendi isso, porque eu acho que a Microsoft utilizou dessa linha de apresentação, né? Ela, como tava muito próximo da E3, era coisa de um mês, um mês e 15 dias da apresentação do videogame para a E3, a Microsoft ela falou, não, eu tô aqui, eu vou apresentar o meu videogame, entendeu? Os jogos a gente vamos apresentar na E3, até porque eu acho que se eles apresentam os jogos na apresentação do console, na conferência da Microsoft, ficaria uma coisa muito repetitiva na E3, eles iam mostrar os mesmos jogos. E acabar um pouco da surpresa que a gente teve na E3 dos jogos exclusivos que a Microsoft lançou, que foi uma porrada, né? Exato, ia perder o sentido, né? Falar dos mesmos jogos duas vezes sem mostrar nada de novo. Ou pior ainda, né? Usar a E3 pra mostrar as funções do videogame que não tem tanto a ver com o jogo, né? Exato, realmente ia ser um pouco complicado. A gente até, né, Patrick, em um dos nossos videocasts de teste, chegamos a comentar isso. E eu tava defendendo a Microsoft até ali. Até aí. Depois da E3, eu virei a casaca. Eu não quero saber de Microsoft. Enquanto tiver essa palhaçada de DRM, de bloqueio de usado, de ter que ficar conectado 24 horas. E eu vou esperar a pauta, mas eu vou falar por que eu tô puto com a Microsoft. Então eu vou estragar o seu argumento antes que você possa usar. Então hoje... vamos lá, vai ser um debate bom. Hoje, dia 17, o Major Nelson, né, pra quem não sabe, ele é responsável pela programação do Xbox 360 e também a programação do sistema do novo Xbox One. Ele disse hoje que não vê problema nenhum em você poder mudar o sistema para que você possa usar o videogame offline. A Microsoft já tá ouvindo as reclamações, né? Exato. Exatamente. Exato. Se ele, que é o camarada que faz a programação, disse que não tem problema em fazer essa mudança... Então isso quer dizer que ele já está atento de que essa política que a Microsoft adotou não vai funcionar. Eles já estão vendo a maneira de mudar. Já que a gente está falando nisso, então vamos, né? O que eu fiquei mais puto desse negócio de ter que ficar online para jogar, eu me vejo como colecionador. Se eu tenho que estar online para jogar, eu vou ter que ficar conectado a um servidor, principalmente por causa daquela putaria de processamento em nuvem. Né? Daqui 15 anos... console vai sair de linha, vai sair os servidores do ar, eu não vou poder jogar meu jogo antigo, porque eu tenho que ficar conectado 24 horas, ou porque eu tenho que estar conectado e fazer processamento. Saber se a Microsoft vai dar o suporte a isso durante todo o tempo, né, durante toda a eternidade, é uma questão muito importante. Não, assim. E outra coisa, tá certo que eu não sou muito, eu sou meio antissocial, eu não gosto de pessoas, né, mas... De vez em quando, acontece aquelas reuniões de família, num sítio, um fim de semana, um feriado prolongado. E ninguém nunca foi num sítio que começou a chover, que a única coisa que teve que fazer foi jogar um videogamezinho com os primos. Nem isso eu vou poder fazer porque precisa estar online. Rapaz, olha, você falando isso aí, me veio na cabeça a seguinte coisa. Isso não é exclusivo da Microsoft não, cara. Ela apenas chutou o pau da barraca. Porque, na verdade, já existem esses serviços de jogos em nuvem que agora eu fiquei pensando. E daqui a 15 anos, será que a Steam ainda vai estar lá disponível o jogo que eu comprei? O nuvem? Exatamente. A Steam é algo que já implementou isso há muito tempo, vem se utilizando, o pessoal compra os jogos na Steam. Isso, assim, ele instala... É, ele não tem como emprestar pra ninguém, ele não tem como dar pra um amigo, não tem como revender, entendeu? E, sei lá, sabe, é uma coisa que já tava sendo implementada no mercado. E agora que causou isso? Mas é porque isso tem duas diferenças. Primeiro, não é mídia física. Aquele, a grande questão é, a mídia física, se eu tô segurando um CD, ele é meu. Se eu quiser quebrar não, ele, mesmo, meio, a Microsoft mesmo, não pode fazer nada. Mas, o Patrick, mesmo a mídia física, eu tenho o BF3 pro computador, ele é da Origem. Comprei o jogo, tenho a mídia física, entendeu? Criei meu usuário na Origem, digitei a serial, o jogo é meu, de mais ninguém. Eu posso emprestar, posso vender, posso fazer o que for. Esse cara não vai jogar online. Ele tem que comprar um jogo novo. E no online, e no PC, não tem passe online não, cara. Você tem que comprar o jogo novo. Não tem, pô. Mas eu acho que uma diferença muito importante que eu vejo nesse aspecto é principalmente o preço. Não, sim. Não sei se... Porque, por exemplo, você pagar R$200 num jogo que vai ficar em nuvem, que você não vai poder emprestar pra ninguém, é muito diferente de você pagar, em alguns casos, R$29,90. Igual, ano passado eu cheguei pro Patrick, eu mostrei pra você, não foi, Patrick? Link, acho que Assassin's Creed 3 tava R$50 na Steam. Não, então calma aí. No lançamento. Deixa eu ver se eu entendi. Se você paga R$29,90 num jogo que você não sabe se vai estar disponível pra você baixar de novo... Daqui a 15 anos, é melhor do que você pagar 200 no... Não. Porque não, a questão... O problema desse esquema da Microsoft é um agregado de coisas. Exatamente. Lógico que se eu tô comprando um jogo, eu quero que ele funcione o tempo todo, enquanto eu quiser. Então, se eu tô comprando ele agora, sim, daqui a 10 anos eu sentir vontade de jogar, ele tem que funcionar, porque eu paguei por ele, independente do valor. O preço é só mais um dos problemas. Você querendo ou não, velho. Um CD de Blu-ray, você vai pagar aí uns 150, um jogo mais barato, 200 conto. E tem outra coisa também. Né? Igual o Matheus deu o exemplo do Battlefield 3 da Origin. Ok, o Battlefield 3, o foco dele é o multiplayer, então vai ter essa exigência mesmo. Mas daqui 10 anos, é muito difícil que seja igual StarCraft, que ainda tem um servidor pra jogar online. O cara que for colecionador, exato, ele vai jogar é o single player. Então, uma das outras coisas, daqui 15 anos, eu sou colecionador. Ah, eu não joguei Rise, que foi um dos títulos de lançamento. Eu quero jogar. Eu não vou poder comprar o Rise, eu como colecionador, pra poder jogar, porque, uma, daqui 15 anos ele não vai ser mais vendido nas lojas. E porque não pode vender pra usado? A grande questão que eu tô pensando, não é eu, meu comodismo. Eu tenho um monte de jogo que eu comprei na live, cara, e te confesso que eu nunca nem joguei, porque tava um preço bom. Eu comprei o Alan Wake a R$9 e não joguei até agora. Mas uma... Perdendo a oportunidade. É, uma... Jogão. Eu sei que é um jogão, mas não tô tendo tempo. Mais uma. Eu comprei por causa do preço. Eu sei que eu não vou poder revender, mas por R$9 compensa. R$9 eu compro um cachorro quente, né? No estágio da Copa do Exatamente. Mundo. Exatamente. Né? Isso. Então, pra mim vale a pena. Eu, como colecionador, vale a pena. Uma coisa é essa limitação pra jogar online, concordo, no Battlefield. É um saco, mas é uma mentalidade de jogo totalmente diferente. Quem é colecionador de jogos, ele vê, se eu for olhar na prática, ele preocupa muito mais com a campanha single player do que com o multiplayer, né? Cara, eu acho que pra fechar essa discussão, eu penso o seguinte, eu acho que mídia online, digital, é uma coisa bacana. Beleza, fácil, prático, você paga e já tá com o jogo ali em questão de 2 horas no máximo, né, com a conexão boa que a gente tem hoje. Mas nada vai substituir... Depende do jogo. Mas a questão é que nada vai substituir o prazer que você tem de ter a caixinha do jogo, o manual, o disco, cara. Entendeu? Não vai substituir o manual. Já não tem mais. O manual já foi abolido, né? Praticamente. Verdade. Mas é por aí. Eu acho que a gente que tem interesse em colecionar, a gente tem que ter uma coisa palpável pra... Porque eu que sou antissocial, eu de vez em quando eu encontro um amigo de um amigo que tem o mesmo videogame que eu, que me impede um jogo emprestado. Eu não vou poder fazer isso porque eu não tenho ele adicionado há 30 dias na minha live? Se eu, que sou antissocial, que minha esposa diz que eu não gosto de pessoas, eu faço isso, eu encontro um amigo de um amigo e empresto, eu não vou poder fazer isso mais. Eu não vou poder interagir, não vou poder ter aquela conversa gostosa. Não, externo. Ô, externo, não, esse jogo é bom pra caralho. Pega ele aí, externo, joga que você vai curtir. Não vou poder fazer isso? Cara, isso... O que vale lembrar é que a Microsoft deixou bem claro que ela tá atenta ao feedback dos fãs, né? E que essas políticas todas elas podem ser mudadas. Mas essa aí é a melhor resposta que eles podem dar, cara. Porque mesmo que eles não mudem, eles têm que dizer que estão atentos. Porque senão, cara, ninguém vai comprar. Eu não sei se vocês lembram, mas quando o PlayStation 3 foi lançado, a Sony também estava envolvida no mesmo... Até então era apenas um boato de que ela tentaria bloquear os seus jogos por console. Mas nem só isso. A Microsoft está cometendo o mesmo erro da Sony no início do PlayStation 3. A Sony, no início da geração atual, ela entrou com salto alto, colocando o PlayStation 3 um preço absurdo, falando que nego ia trabalhar em dois empregos para comprar o PlayStation 3, empurrando um monte de coisa goela abaixo, e passou um perrengue no início da geração. E a Microsoft, eu tô sentindo que tá na mesma vibe. Tá em um monte de coisa. Cara, eu não senti isso. Eu não sei porquê. Tipo, me explica o porquê que você acha isso. O que, que a Microsoft fez que a Sony fez de tão diferente que a Microsoft pareceu de salto alto pra você? Pra mim, a apresentação das duas foi a mesma coisa, cara. Tirando $100 de diferença de um console pro outro, que eu acho que no Brasil esse preço não vai ser tão diferente. Não, eu vou te falar. Pra mim, a diferença não é $100. Primeiro, ela já começa te obrigando a comprar um console com acessório que é o Kinect. Eu tenho o Kinect em casa, eu tenho os três joguinhos de Kinect, eu jogo só quando tem gente. Eu uso ele mais como microfone do que qualquer outra coisa. E te obriga a usar o Kinect o tempo todo. Aí ela coloca essa imposição do online, que pra mim, em casa, não é problema nenhum. Eu só jogo online há 2 anos. Eu tô falando, o IC, daqui 10 anos, eu vou ter essa limitação, não vou poder jogar um jogo que é meu? Se eu for pra um sítio, levar lá pra galera curtir um Dance Central, que a galera curte, eu não vou poder jogar, porque eu não vou estar conectado. Essas imposições, a imposição do ousado, né, que você não pode trocar, que é uma questão, querendo ou não, vai ser polêmica. Isso pra mim é que mostrou que ela tá com salto alto. Numa conferência que ela devia mostrar, olha como é que eu sou legal, ela, pra mim, ela mostrou, olha como eu sou filha da puta. Então, cara, mas o que acontece? Mas essa parte dos jogos usados, os dois estão no mesmo barco. Porque a Sony foi lá. A Sony foi lá, fez um negocinho dela, muito bonitinho. Nossa, nós somos contra os jogos. O negócio dos jogos usados, nós apoiamos os jogos usados, todo mundo foi lá, gritou, aplaudiu e não sei o que, tal. Eles saíram como bacaninha da E3. No dia seguinte, eles usaram o mesmo discurso que a Microsoft tinha usado na apresentação do console dela, onde ela pegou e falou o seguinte, olha, a política dos jogos da Microsoft é o seguinte, é assim, você pode distribuir seu jogo para um amigo só que tem uma condição. Ou você revende ela numa autorizada, no exemplo, uma GameStop, ou você passa para um amigo que você tenha na live há 30 dias. Tudo bem, ele colocou essa condição. A Sony falou que o jogo dela não tem condição nenhuma, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser vender, ele vende. Se ele quiser passar, ele passa, entendeu? Tudo bem. Só que aí, isso é o quê? São para os exclusivos de cada um, que é 10%. Aí eles falam que os outros 90% dos jogos que eles possuem, que é das third parties, entendeu? E o que é? É de acordo com elas que vão definir. Agora você acha que, por exemplo, uma Ubisoft, ela vai fazer uma política diferente da Microsoft para a Sony? Não vai, vai ser a mesma. Então, tá na mão das third parties. Eles simplesmente lavaram a mão e deixaram com as empresas. Entendeu? Não adianta você falar que uma empresa vai fazer isso e a outra não, sendo que não tá na mão delas. As duas deram o mesmo discurso. Não, e eu concordo com o que o Matheus disse. Ah, pode ser que coloque online pass, igual tem agora, uma produtora exige. Agora, eu tô falando... Eu, como consumidor, a única forma que eu posso obrigar essas empresas de me ouvirem é fazer, eu não vou comprar essa putaria enquanto tiver esse limite. Porque se todo mundo comprar o Xbox One, que legal, tudo bem, eu fico com medo da próxima geração. Da próxima geração eu não vou poder nem comprar o jogo inteiro, vou ter que comprar metade, vai colocar um monte de outra restrição. Eu, como consumidor, o que eu posso fazer? Eu não concordo com isso, isso tá ferindo tudo que pra mim foi ser gamer, eu não vou apoiar isso, eu não vou comprar. E sinceramente, se vocês querem comprar o Xbox One, vão comprar o lançamento, eu não tenho medo de dizer, vocês estão ajudando pra corromper o que o mercado de games foi até hoje. E é por isso que no início eu falei que eu vou voltar a ser nintendista, porque a Nintendo tem os defeitos dela, tenho as dores de cabeça dela, mas jogar videogame num console Nintendo é tão fácil quanto era antigamente. Olha o tanto de complicação que a gente tem pra jogar isso. No Xbox One. Eu sei que no Wii U eu vou comprar o disco e vou jogar. Isso é um fato. A gente tem que entender que existem fatos. A política é aplicada à programação do console, diferentemente do que acontece na Sony hoje. Agora, sabe o que é interessante? Um dos diretores da Nintendo, não sei quem foi, que deu uma entrevista essa semana, e disse o seguinte, que eles não se preocupam com essa questão de comércio dos jogos usados. E explicou por quê. Porque se você quer que as pessoas mantenham seus jogos, façam jogos bons. Né? Justamente! Aí tava dizendo o seguinte, que os jogos da Nintendo, 90% das pessoas que compram jogos produzidos pela Nintendo, eles preferem manter o jogo mesmo que eles não joguem. Porque eles querem ter um bom jogo. Né? Compram o Mario. Né? Aí, eu gosto muito desse jogo. Mesmo que eu só vá jogar ele daqui a um ano. Eu prefiro não vender, eu prefiro não trocar, eu prefiro manter ele na minha coleção. Então, exato, o que acontece? Essa exato. É a mais pura verdade, cara. Se você tem um jogo bom, ele pode ser antigo, ele pode ser mal feito, mas se é um jogo bom, você não vende, cara. Patrick falou aí, comprou o Alan Wake por R$9. Beleza, eu tenho ele aqui também. Foi o primeiro jogo de Xbox que eu comprei. Cara, pergunta se eu vendo, pergunta se eu troco. Não troco, cara, não vendo. Eu sei que eu paguei o valor que eu paguei nele. Hoje, se eu quisesse vender, eu não ia conseguir nem a metade, mas não é por isso. É porque é um jogo bom, merece estar na minha coleção. Então, eu concordo, acho que se as produtoras fizessem jogos realmente que prestam, elas não precisariam se preocupar com isso. Inclusive, nesse post que eu vi, tinha uma pessoa lá que fez o seguinte comentário. Né? Mostrou dois links do Mercado Livre e mostrou a diferença de preço. Aí tava assim, a diferença entre um jogo bom e um jogo de verdade. Aí tinha lá, Resident Evil 6, né? R$60. Aí Zelda Wind Waker de GameCube, R$150 usado. E o outro era novo, cara. E isso vindo o Wind Waker HD. E o pessoal, não, mesmo assim, não diminui o preço. Não diminui. E a pessoa prefere botar um preço exorbitante do que se desfazer do jogo, cara. Eu falei como gamer, como colecionador, cara. É um monte de imposição. Jogar videogame era tão fácil, cara. Era só colocar no videogame e jogar. Assoprar o cartucho e começar a jogar, né? No dia dessa declaração da Microsoft, sério, eu fiquei tão puto que eu não quis nem jogar o Xbox. Eu fui, liguei o GameCube e fui jogar o F-Zero, cara. Cara, era tão simples. Pra que complicar o que era simples? É muito legal essa Netflix. É porque, assim, isso aí que... Não falo nem por causa dessas coisas, esses programas que eles colocaram nos videogames, mas na questão do jogo mesmo, por exemplo, hoje, na geração hoje, você tem o exemplo da Live e da PSN, né? Na PSN, todo mundo os pessoal que joga o PlayStation fala, a PSN não é paga, eu jogo de graça e tal, e não sei o quê. Bom, tudo bem, você joga de graça, só que a PSN já foi hackeada, já ficou quase 2 meses fora do ar, entendeu? E outra, pra que eu tenho os dois, eu jogo os dois. Cara, a PSN nem se compara com a Live, entendeu? Eu não posso conversar com um amigo meu numa lista da PSN jogando jogos diferentes ou num chat particular, entendeu? Se eu tô jogando um Battlefield com ele, eu quero conversar com ele através da PSN, eu tenho que conversar com ele com mais 15 pessoas conversando junto, entendeu? Eu não consigo criar um bate-papo particular. Isso, eu já vi que mudaram, mas, pô... Quanto tempo a Sony ficou com o PlayStation 3 assim e ela não implementou o negócio, cara? Pô, o videogame é de 2007, entendeu? E eles esperaram pra fazer um chat de conversa em 2013, velho. Eu acho muita sacanagem isso também, entendeu? Eu concordo, só que em nenhum momento, cara, eu pago a Live feliz, porque eu sei que é um serviço de qualidade. Eu não tenho problema em continuar cobrando a Live. O meu problema é me impor... R$7,50 por mês, bicho? Pelo amor de Deus, cara. É muito pouco. Quem compra agora, um videogame de R$1.000 consegue pagar R$7 por mês fácil, pelo amor de Deus. É. Uma coisa, por exemplo, a Sony e a Microsoft, elas bateram de frente, né? A Microsoft falou, não, eu vou cobrar a Live porque o meu sistema vai ser o melhor e os caras vão pagar porque o meu sistema é melhor. E foi o que aconteceu. Tanto que agora a Sony passou a cobrar, ela vai passar a cobrar, entendeu? Você vai, vai ter que pagar pra jogar online. Outra coisa, a Sony foi lá, apresentou aquele monte de jogo lá na conferência dela. A Ubisoft apresentou aquele monte de jogo. Cara, que jogo que estava sendo apresentado ali que não estava rodando online? Você entendeu? Tudo o que eles apresentam, tudo o que eles falam, é jogo online. Então você vai ter um jogo, você vai comprar um jogo que foi implementado para ser online. Vou citar um exemplo, aquele The Crew da Ubisoft de corrida lá, entendeu? Você vai comprar um jogo para jogar offline, você tá comprando 30% do jogo, então não compra o jogo. Entendeu? Se você vai comprar um jogo pra jogar offline, você tá perdendo toda a experiência do jogo, tudo que os caras programaram, tudo que os caras desenvolveram. Então, é por isso que eu não comprei Battlefield. Eu ainda acho que há um meio termo. Gears of War, por exemplo, é uma puta campanha single player e um puto universo multiplayer. Mas tem como você manter o nível entre os dois. Por isso que eu faço questão de ter todos os Gears of War em casa. É tudo a questão de meio termo. E eu falo que a Microsoft, ela tá cometendo o mesmo erro da Sony, porque você usou o exemplo da PSN. A Sony fez uma rede online porca, porque ela achou que ela ia vender igual água, porque o PlayStation 2, ele vendeu absurdos. A Microsoft teve que correr atrás, criou uma rede online foda, que foi um dos motivos que me fez comprar um Xbox no lugar de um PlayStation 3. E agora a Microsoft, que tá com moral, e a Sony, que teve que correr atrás, agora é um inverso, a Microsoft, puta, eu sou foda, eu sou demais, eu posso fazer o que for, ainda vou ter nego me defendendo, então vou ficar do jeito que eu tô. E a Sony, por outro lado, teve que correr atrás. A Sony que teve que correr atrás na rede online pra ser mais ou menos eficiente, viu que tem que cobrar, que não tem como ter uma rede online boa sem cobrar. Correu atrás de outras coisas, uma coisa que não tinha, conectividade, igual você falou, concordo. Eu já joguei no PlayStation 3, já vi que é uma bosta a conectividade. A Sony, que colocou um botão no controle só pra compartilhamento. Ou seja, ela já tá pensando isso. É a minha grande crítica, é a Microsoft, na minha visão, ela tá tranquila, ela tá satisfeita, tá querendo impor um monte de coisa, coisa ruim pra nós, da mesma forma que a Sony impôs em 2007. E agora é o inverso que tá acontecendo. Eu não reclamo de pagar online pra ter um serviço de qualidade. O que eu reclamo é pagar caro no console, ser obrigado a ficar online e não poder fazer o que eu quero com o meu jogo. Existe uma diferença, né, entre você querer ficar online e você ter que ficar online. Exatamente, é o que eu pensava também, é isso mesmo. Bom, pelo que eu vi a questão do online, é somente um check-in diário, né? Tanto que até saiu uma nota, acho que foi ontem de manhã ou hoje, falando que esse check-in vai ser coisa de kilobytes, não vai ser nada pesado, você vai poder conectar do 3G do seu celular e baixar, pra você ter ideia. Você tem celular 3G, liga o Wi-Fi do seu celular e o Xbox One conseguiria baixar essa atualização numa boa, sem nada. O povo fala até que é questão de confiança, né? Confiança no usuário. Mas é uma coisa que eles estão mudando depois o tanto de reclamação. Se a gente aceitasse pianinho, não ia ter isso. E outra, é mais uma crítica que eu vi nos fóruns por aí, que eu até não concordo muito, mas é válida, né? Os caras falando que, pra Microsoft, todo cliente dela é um possível bandido. Porque ela é obrigada a conferir pra ver se eu tô... Pra todos os usuários, pra ver se eu tô fazendo certinho. Então, eu não concordo, mas é um argumento também. Pra Microsoft, todo usuário dela é um possível bandido? Não, mas aí eu concordo. Eu concordo porque eu trabalho com criação, cara. Eu acho que o Thiago também trabalha com desenvolvimento aí. Imagina você trabalhar 5, 6 meses fazendo um negócio, e aí chega um camarada lá e copia. Pirateia ele. Ainda mais a Microsoft, vê quantos Windows piratas deve ter no mundo, velho. Os caras devem ficar desesperados com isso. Todos os Windows são piratas. O meu não é. Meu também não. Enfim. Peguei a promoção de lançamento lá, paguei R$29. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: aqui, o consumidor final que tá em casa, não vai bater um fiscal na sua casa pra saber se o Windows é original, cara. Vai chegar lá e falar assim, vira o seu gabinete aí, deixa eu ver se tem a etiqueta do CD do Windows. Não vai, cara. Não vai. Entendeu? Mas em questão de criação, eu concordo com a Microsoft. Eu acho que não só a Microsoft deveria fazer isso, mas a Nintendo, a Sony e todas as empresas que criam, cara, elas têm que ter mecanismo pra garantir a originalidade da aplicação. Eu acho que existem meios e meios de fazer. Igual eu falei, o fato da conexão até não me incomoda. O que me incomoda é a questão dos jogos não poderem ser compartilhados da forma que eu quiser. Isso é importante deixar claro. Eu acho que isso. Mas, para finalizar esse assunto, a gente já viu, a Microsoft tá de olho no feedback, o Major Nelson tá publicando coisa direto. Vira e mexe, tá tendo um plugin novo. Pera, só deixa eu falar mais esse assunto, eu juro que eu finalizo ele aqui. Pode ir. Não, eu vi agora, li hoje, li acho que esse final de semana também, a questão do compartilhamento de jogos, né? Hoje, por exemplo, não sei, muita gente talvez não saiba, tanto um como outro, tem o seguinte esquema: você compra um jogo na Live, na PSN, você pode compartilhar esse jogo com um amigo. Só que como que funciona? Esse compartilhamento, ele é meio obscuro, né? Porque você compra o jogo, você tem direito a baixar duas licenças, certo? Aí você passa o seu usuário e sua senha para um amigo, ele entra no videogame dele e ele baixa, bonito. Então você divide o jogo por dois. Ou seja, compra o jogo, divide em dois, os dois vão ter o mesmo game. Bacaninha. O que eu ouvi eles dizendo por aí é que no Xbox One isso vai ser regularizado. Então o que vai acontecer? No Xbox One eu vou ter uma lista, onde essa lista eu vou colocar, tipo, eles estão chamando isso de uma lista família, né? Onde eu vou colocar lá 10 pessoas listadas nessa família. O que vai acontecer? Eu posso compartilhar o meu jogo com todas essas pessoas da minha família. Então, por exemplo, eu comprei um jogo, certo? E as 10 pessoas que estão na minha família, elas podem ter acesso a esse jogo. Podem baixar o jogo digitalmente e podem jogar. Só que aí eles colocam umas regrinhas. Por exemplo, você está jogando o jogo, só mais uma pessoa pode jogar o jogo. É uma questão de simultaneidade, de jogos e tal. Não, não, isso então, aí... Mas ao meu ver, o que me interessa, o que eu chego a pensar, bom, o jogo caiu pela metade. O jogo vai custar 170, 200 reais, é o preço de hoje. Eu e um amigo coloco, eu pego uma pessoa só, coloco ele na minha lista, falo, cara, vamos comprar esse jogo? Vamos, a gente compra, divide em dois, eu vou ter acesso e eu divido com ele, sem passar minha conta, sem passar minha senha, nem nada. Ele simplesmente vai ter acesso ao jogo. E a gente pode jogar online, pode jogar simultâneo, acabou, eu e mais um, acabou, o jogo caiu pela metade. Isso é um ponto positivo. Eu vou compartilhar com quem eu quiser. Eu posso colocar a gente na lista, eu posso tirar a gente dessa lista, como eu posso também ter somente um nessa lista. Entendeu? Então vai ser eu e mais um camarada lá. Entendi. Sim, olha só. O Killer Instinct é um jogo de lançamento e ele vai ser de graça. Beleza. Só que o que acontece? Ele vai vir apenas com um personagem. Então eu acredito que vai existir muitos jogos desse tipo, em que você vai ter sua licença para dividir com 10, só que o jogo ele vai vir basicamente só a carcaça dele. É um demo. É um demo. Exato, Patrick, exato. Se você quer jogar com alguma fase a mais, um personagem a mais, você vai ter que pagar, mesmo que já tenha dividido sua licença com você. Eu acredito que vai acabar acontecendo isso. Cada usuário dessa licença vai ter que comprar os seus adicionais para jogar naquele jogo. Cara, eu não acredito que seja assim, porque isso aí começou, surgiu da licença família. O que que é? Por exemplo, imagina, eu tenho o Xbox em casa, certo? Onde eu tenho o meu usuário e meu irmão tem um segundo usuário. Ele, sinceramente, ele não sabe que os dois são irmãos, entendeu? Ele não sabe. Como que uma pessoa, por exemplo, porque você vai vincular, imagina, olha, BF, ele tinha o passe online, tá? Comprei o BF, o passe online, fui e coloquei no meu videogame, na minha conta. Aí vem meu irmão, ele vai jogar no mesmo videogame que o meu, o mesmo jogo que a gente tem na mesma casa, e ele não vai poder jogar online porque na conta dele não tem o passe online. O que que eles fizeram? É isso. Só que aí eles mudaram, eles estavam falando que, por exemplo, como que você vai comprovar quem que é seu irmão, quem que é seu parente, quem que não é? Então você pode colocar qualquer um. Só que a divisão dos jogos vai ser dentro dessas regrinhas. Eu não acho que eles vão fazer isso com o demo. Sendo que você tem direito a baixar duas vezes o jogo em dois videogames, por exemplo, em outro lugar, eles não vão te dar um demo. Aí eu sou colecionador, daqui 10 anos, poxa, deixa eu jogar o Killer Instinct, que eu não joguei, aí você só vai poder jogar com um, porque o jogo não é vendido mais, não tem suporte online, aí você vai ter um demo como colecionador, se puder poder comprar. Né? É um assunto polêmico, a gente tá cansado de ver, a gente tá acompanhando isso nas redes sociais. É fato que isso mexe muito com a cabeça do gamer, principalmente, mas é como a gente acabou de falar. Tanto a Sony quanto a Microsoft, principalmente nesse momento a Microsoft, tá de olho no feedback dos fãs, para poder fazer as alterações e correr atrás da forma que achar melhor. Se a Microsoft não mudar a política que ela tá implementando, ela simplesmente vai perder players. Isso aí é fato. A galera já já deixou isso bem claro na internet. Mas a E3 teve coisas boas também, uma enxurrada de jogos, muitas novidades. O Xbox One teve coisas legais que mostrou. Uma das coisas que eu achei muito bacana é você poder jogar multiplayer usando do Smart Glass, usando do seu tablet, enquanto uma outra pessoa está utilizando o controle. Alguns jogos, como Project Spark, por exemplo, me chamaram muita atenção por conta disso. Não sei se vocês viram, né? Enquanto um estava jogando no tablet, o outro estava lá com o controle jogando o mesmo jogo, na mesma partida. Tem que ser outra pessoa mesmo, porque senão muito controle pra pouca mão, né? Porque mexer com o controle, mexer com o tablet, fica meio complicado. Mexer com o tablet e controle é complicado mesmo. Eu confesso que eu tenho um Smart Glass instalado no meu celular e eu já tentei usar o controle e o celular ao mesmo tempo, e realmente foi um pouco frustrante. Mas... E até porque tem poucos aplicativos poucas aplicações. Pro Smart Glass. O que é que tem útil pro Smart Glass? Colocar a musiquinha que você quer na hora que você quer no Dance Central? É, verdade, é complicado. Mas, gente, a gente teve aí alguns jogos interessantes. Fora o anúncio do Killer Instinct, né, que é um jogo que tá voltando. Foda, cara, foda. Eu não curto a série e achei violento. Eu curti demais isso. Nós tivemos um trailer fodaço também do Metal Gear Solid 5, né? Que vai ser multiplataforma, né? Só que a Microsoft levou até o Kojimão pra mostrar. Olha, o Kojimão tá aqui, o Metal Gear vai sair pra gente. Porque o Metal Gear 4 foi um dos grandes exclusivos de lançamento do PlayStation 3, sim, né? Sim. Mas o Destiny também é multiplataforma e a Sony anunciou como sendo do PlayStation, né? Mas então, por quê? Olha a jogada da... É a mesma coisa, o Destiny é da Bungie, que a Bungie fez o Halo, que foi uma produtora que ficou famosinha, e agora ela tá fazendo multiplataforma. Então, pra Sony faz sentido levar o pessoal da Bungie pra falar, olha, eles estão com a gente agora, fica ligado. Fica ligado, Dentre os jogos que me chamaram mais atenção, estão o Rise, né, Sons of Rome, que... Eu já li algumas coisas falando que é um jogo que não te deixa jogar. Eu fiquei um pouco um pé atrás por causa disso. Mas é bom dizer o seguinte, que isso aí é porque ele era um jogo que era para ser lançado para Xbox 360. Tá? Então eles portaram ele para Xbox One e aí ele ainda tem essa mecânica de geração passada, vamos dizer assim. É, né? Sim. Mas eu vi, ele é lindão, né, cara? Ele é bonito. Sim, ele foi redesenhado. Foi o mais bonito da feira, sim, de longe. Só a mecânica que permanece a mesma, mas todo o gráfico, todo o resto foi redesenhado. Que me debrochou foi aqueles quick time event, sim, toda hora, aperto X pra fazer isso. Nossa, isso é broxante, cara. Não é boa, eu não gosto disso, não. Também tivemos Titanfall e The Witcher 3, né? Fora o Quantum Break também, cara, chamou bastante atenção. Titanfall foi um game que eu curti, velho. Eu achei ele fodástico, cara. Foi... de todos os jogos que eu vi na apresentação da Microsoft, dos exclusivos, tirando o Metal Gear, que eu sou viciado, dos exclusivos da Microsoft, eu curti mais o Titanfall, cara. Eu acho que vai ser um jogão, mano. Me lembrou muito um estilão de Halo, tá ligado? Um negócio meio frenético e tal. Uma mecânica bacana, cara. Eu curti. Eu acho que o jogo vai ser muito bom, vai ter um multiplayer muito bacana. E a Microsoft deu muito destaque pra ele também, né? Eu também gostei. Deu sim. Eu vou falar a verdade que eu tô um pouco curioso com Quantum Break. Eu quero ver como que isso vai funcionar. Até agora eu só vi aqueles CGs e fiquei curioso. É um jogo que me chamou um pouco a atenção. Esse negócio de parar o tempo, você poder tirar elementos do tempo. Eu fiquei curioso em saber como que isso vai funcionar na verdade. O que me agradou muito mesmo, eu acho que foi o Forza, que realmente me impressionou. Fiquei, assim, bem animado, que eu gosto muito da franquia. E o Killer Instinct, né, que eu joguei todos, sou fã desde a época do arcade, então, cara, não tenho o que dizer. O jogo ficou muito boa a mecânica do jogo, porém, eu não gostei do design dos personagens. Eu ainda preferi o Silverwolf com aquelas garras de metal que ele tinha antes. O Jago, ele me pareceu muito... pareceu mais um índio, cara. Todo tatuado, com tatuagem tribal e tal. Mas assim, a mecânica tá ali. O jogo tá ali, é o que era antes. E isso me agradou bastante. É, o designer eu até achei muito parecido com o que a gente tem hoje no Super Street Fighter, no Street Fighter vs Tekken. Muita coisa, muita gente reclamou disso, falou que tinha que ser igual Mortal Kombat, não Street Fighter, né? É, eu achei ele meio simplificado em questão de character design, né? É. Agora, o mais bizarro foi o produtor do jogo levar a surra da mulher lá, né? No, lá na... ele apanhou, né, cara? Isso foi bizarro. É, o cara produziu o jogo e levou um couro, velho. Como assim? Bom, aí tivemos outros jogos, tivemos aí o Dead Rising 3, que é mais um jogo de zumbi, mas uma coisa que eu pude reparar de cara assim na Microsoft, que os gráficos estão muito bonitos e tal. É o mínimo que a gente espera pra nova geração. É o mínimo, né? Na Sony nós tivemos alguns lançamentos, e aí vem uma coisa interessante. Embora a Sony tenha, teoricamente, segundo a mídia, lavado o chão com a Microsoft... Concordo. Novamente, não houve nenhum jogo exclusivo da Sony que me chamasse a atenção. Nós tivemos aí que o Sony... Mas aqui, é importante lembrar, a feira que a Sony, que a Microsoft fez antes da E3, a Microsoft só mostrou Quantum Break e Forza de exclusivo. A Sony, pelo contrário, a Sony mostrou o controle, mostrou Killzone, que não mostrou nessa feira, e mostrou outros jogos. Ela seguiu essa tendência de não repetir o que ela já tinha mostrado. Apesar de concordar que nenhum desses jogos aqui, tirando Infamous, tirando Kingdom Hearts, nenhum me chamou de cara a atenção. Mas a Sony já mostrou. Bem colocado, né? Não é que a Sony não mostrou, é que... No meu caso, isso é uma coisa pessoal, não me chama atenção. Acho que me chamaria atenção mesmo só o Infamous mesmo. Mas eu acho que no caso da Sony, o mais importante nem foi tanto a apresentação dos jogos, mas a política que ela vai usar com o PS4. Isso, eu acho que a Sony investiu nisso também. Pois é, porque ela viu como a Microsoft teve uma... Acabou atraindo negativamente a atenção de todo mundo. Então ela quis mostrar o que, olha, a gente vai tomar a dianteira dessa forma. E vendo isso, eu acredito que ela fez certo e se deu muito bem, cara. E... Por mais que ela pense em talvez mudar de ideia no futuro igual o Matheus. Sim, claro. Mas na verdade, se ela tiver sucesso agora, quem vai ter que mudar é a Microsoft. Na verdade, a Sony ela acabou passando a bola para as produtoras, né? Tipo assim, ó, a gente vai fazer a mesma coisa que a Microsoft, mas a culpa não é nossa, a culpa é deles. Na verdade, o que eles fizeram foi isso. Né? Mas, exatamente. De qualquer forma, eu acho que se ela se manter da forma que ela, que ela disse que vai, eu acho que ela vai sair na dianteira. Eu acho bem provável que a Sony saia na dianteira. A gente teve Final Fantasy XIV, né, que cada vez mais deixa de ser um jogo de turno e passa a ser um jogo de ação. Final Fantasy XV, João. XV, perdão, Final Fantasy XV. O The Elder Scrolls Online foi anunciado como exclusivo do PlayStation. Confirmou essa informação? Cara, olha, sinceramente, eu não lembro do Elder Scrolls Online, mas eu lembro que dos jogos lá que eles apresentaram, cara, eu ficava prestando atenção no final depois, que os japa falava lá, né? Mas eu não lembro de nenhum eles terem falado que um jogo é exclusivo. Porque diferente da Microsoft, quando eles lançavam jogos, eles falavam: ah, o jogo é exclusivo da Microsoft, não sei o que e tal. Aí quando o jogo não é, os caras ficam: ah, você tem o DLC exclusivo, sabe? Eles estão muito essa frescura de lançar conteúdos exclusivos para cada console. Sinceramente, eu quero que esses conteúdos se fodam, eu quero um jogo. Isso, inclusive seguindo uma tendência do Assassin's Creed 3, né? Assassin's Creed 4 Black Flag vai ter conteúdo exclusivo PS Vita e seguindo também Watch Dogs, Destiny. Mas a Ubisoft já faz isso há muito tempo. Se eu não me engano, desde o Brotherhood, todos Assassin's Creed PS3 tem conteúdo exclusivo que não tem pro Xbox. É, estranho. É, a Microsoft tem uma parceria muito boa com a Electronic Arts e a PlayStation tem uma parceria muito grande com a Ubisoft. Cada uma luta com as ferramentas que tem. As ferramentas segue. Uma outra coisa que gerou uma polêmica muito grande, né, galera, é a questão dos jogos indies, que a Microsoft parece que... Eu não sei se é informação desencontrada, se o povo encarou isso de forma errada, mas parece que a Microsoft não vai dar mais o apoio que vinha dando na Xbox Eles Live. Até desmentiram. Se eu não me engano, foi um cara importante da Microsoft, talvez até o Major Nelson, mas ele falou... Se eles fizeram isso como a grande diferença dessa geração e lucraram tanto com isso, por que eles abririam mão disso agora? É, eu também achei meio estranho. Foi um cabeçudo desse da Microsoft, ele mesmo desmentiu. Como a gente ia abrir mão de um mercado desse que foi um grande diferencial pra gente? Enfim, o que acontece é que nessa próxima geração é provável que teremos uma guerra de consoles à altura daquilo que a gente viu nas gerações passadas, como a 16-bits. Você acredita nisso? Ah, eu acredito. Acho que dessa... Ah, eu não. Não no quesito não. Console. Eu acho que... Acho que a guerra agora ganhou outros meios. Vai ser uma guerra de marketing. Vai ser aquela questão de um brigando pra com o outro. Pra mim, a Microsoft deixou claro que o concorrente dela não é mais a Sony, não é mais a Nintendo. O concorrente dela é o iTunes, é a Steam, é serviço, é Netflix, tanto que ela tá querendo fazer série agora também. Ela tá deixando de ser só uma empresa de videogame pra ser entretenimento, concorrer com a iTunes, por exemplo. E eu tô vendo dessa forma, né? Eu tô vendo que ela tá sendo mais ampla do que só videogame, como a Nintendo é exclusivamente e como o PlayStation tende a ser mais. Isso eu acho muito legal, só que infelizmente, cara, pra nós que somos brasileiros, você sabe que isso não vai funcionar, né? Não, pois provavelmente é. Não. E se funcionar, vai funcionar capado igual é hoje, né? É, exatamente. Mas aí, Patrick Murta, Externo e Matheus, veio ela, poderosa, e sinceramente, talvez, a que mais me surpreendeu. E eu vou explicar por quê. A Nintendo faz a Nintendo Direct, como já vem fazendo há vários anos, já tem um tempinho que tá fazendo assim. E mostrou uma coisa... Não é diferente, mas acho que pros olhos do gamer, daquela pessoa que gosta de videogame e tal, foi muito mais... aceitável. O jogador, o game, a pessoa que é fã, assimilou muito melhor dessa vez a conferência da Nintendo. E eu até vi, cara, não sei se vocês acompanharam, uma galera falando que ia voltar pra Nintendo por causa disso. A Nintendo chega e apresenta jogos como Pikmin 3, Zelda Wind Waker em HD. E um, cara, na hora que eu vi esse jogo, eu arrepiei todo. Donkey Kong Country. Eu falei, puta, velho, tá aí um jogo que, só de ver lá o gameplay, e apresentando gameplay de praticamente todos os jogos, me chamou a atenção na hora. Eu falei, porra... Se for olhar, na verdade, ela apelou muito pro saudosismo, né? Não foi nada muito novo, tanto que você vê que a conferência da Nintendo não foi tão foda assim, que o jogo que mais me chamou a atenção foi o remake. Mas mesmo assim, mesmo sendo um remake, ele ainda é melhor do que muito jogo que eu tô jogando hoje, cara. Exato. Eu vejo a Nintendo já, hoje, da seguinte forma. Ela é uma empresa que ela tá em outro nível, cara. Ela não tem o menor interesse em concorrer com a Sony e nem com a Microsoft. Ela quer ter o console dela e vender os jogos dela. E talvez por causa disso ela tenha se sobressaído tanto. Pois é. Eu vou resumir a Nintendo Direct da E3 numa seguinte frase. Agora vale a pena comprar um Wii U. Sim. Não, assim, cara. Olha, uma coisa que eles deixaram bem claro, que o pessoal falava, né? Não compro o Nintendo porque não vai ter jogos third party, não tem jogos violentos, como algumas pessoas dizem. E ela fez questão de mostrar, cara, Assassin's Creed 4, Black Flag, Batman Arkham Origins vai sair, deu uma Director's Cut do Deus Ex, vai ter jogo. Cara, não, mas na boa, tudo isso aí não me enche os olhos, porque isso aí vai acontecer igual com o Wii, igual com o GameCube. Vai começar, no começo, todas as empresas falam que é maravilhoso, que quer trabalhar com ele e tudo mais, e vai fazer e vai acontecer. E na verdade, no decorrer do período, não vai, cara. Só a Nintendo vai abastecer o videogame deles. Eu acho que quem compra Nintendo, essa é a minha opinião, quem compra Nintendo hoje tem que ter em mente o seguinte: vou jogar os jogos da Nintendo, praticamente uma vez ou nunca eu vou jogar um jogo third party. Não, isso aí é fato. A Nintendo sempre focou nisso. E tem o lance, na geração passada, PS2 e GameCube, eu tive os dois. Cara, o GameCube pra mim foi muito melhor, mesmo tendo a biblioteca de jogos inferior, mas os jogos exclusivos fariam toda a diferença. E é por isso que eu tô com vontade de comprar o Wii U, cara. Eu tô a fim de jogar um Mario em HD, sabe? eu tô afim de jogar um Zelda em HD. E eu, vou ser sincero, eu tava tão empolgado de comprar o Xbox, e eu fiquei tão frustrado que eu não, vou comprar um Wii U só de protesto, só pra voltar a ter Nintendo em casa. Teve também o Super Mario 3D World, né, que volta lá aquelas origens de você ter que escolher, poder escolher ou Mario, Luigi, a princesa ou Tori. Chamou, eu gostei também. O Super Mario Kart 8 pra mim não mostrou nada de demais. O problema da Nintendo é que é nada novo, né? Só nomes já conhecidos. Eu tô atento com o Pikmin 3 porque perguntaram pro Miyamoto qual era o jogo preferido dele pra essa geração. Ele falou que o Pikmin 3 é o jogo preferido dele, talvez o jogo preferido dele de todos os tempos. O que é isso? Olha. Como assim? Será que foi só um marketing? Provavelmente, né? Que é uma franquia dele, mas Pikmin é legal. Eu joguei muito no GameCube e achei legal. Fantástico, né? Só eu isso? Achei fantástico. Era maravilhoso, cara. É um dos melhores jogos que eu joguei na vida, bicho. O que você achou, Matheus, da conferência da Nintendo? Cara, a Nintendo, eu tenho o Wii. E eu, quando eu viajei, eu trouxe o 3DS pra mim, né, cara? Porque um jogo fez eu comprar o 3DS. Olha aí. Foi o Ocarina of Time. Olha aí. Certo? Aí, um remake. Foi um jogo que fez eu comprar o 3DS. E ainda depois, quando eu cheguei no Brasil, eu vi uma notícia que ia sair o Donkey Kong também pro 3DS. Falei, nossa, melhor aquisição que eu fiz na minha vida, velho. Donkey Kong e Ocarina of Time, cara. Aí eu comprei. Tem o Wii da minha sobrinha, mas fica aqui em casa e tal. A gente brinca, faz até um tempinho que eu não jogo, entendeu? A Nintendo, cara, pra mim, ela tem uma função no mercado, velho. É nostalgia, cara. Pra quem... Ela satisfaz as crianças hoje, entendeu? Hoje, pra uma criança de 5, 6 anos, ela é o melhor console que tem pra você dar pra uma criança. O Xbox e a Sony tem os jogos lá e tal, mas a Nintendo passa pra... A Nintendo pra mim é a melhor nesse quesito. E pra nós, cara, que jogamos o Super NES, velho, e o Nintendinho, não tem comparação, velho. Você tem que jogar a Nintendo. Porra, não tem sensação que descreve você jogar um Super Mario, um Donkey Kong, um Zelda, entendeu? Concordo, bicho. Compara, velho. Então... A Nintendo, cara, se você tiver condição de ter, você vai ter ele e não vai competir com outro videogame. Vai ser que videogame pra você ter ele ali e jogar os remakes. Os remakes, os jogos novos, que são os títulos antigos, né? Que pra mim, a Nintendo vive de Zelda, de Mario, de Donkey Kong, entendeu? Dos personagens dela que ela criou. E pra mim é isso, cara. Vale a pena você ter um Wii, um Nintendo 3DS, sei lá, pra você jogar ali esporadicamente esses jogos que são lançados esporadicamente também, entendeu? Eu acho que vale muito a pena. É isso, cara. Pra mim, a Nintendo, basicamente, é isso. Pra mim, só faltou... A conferência da Nintendo seria ultra foda se tivessem três elementos a mais. F-Zero, que sumiu, que precisa voltar, pelo amor de Deus. O Metroid, faltou o Metroidzinho, depois o Metroid da Tenko. Ele caiu um pouquinho, mas faltou o Metroid. E Star Fox decente pros consoles. Eu sinto uma saudade tremenda de Star Fox. Porque o Star Fox Assault foi bem mais ou menos. A gente ficou... eu zerei o Star Fox no 3DS. O Star Fox do 64, né? Só que é um remake, né? Um HD, um remake. Só que assim, o Star Fox foi até engraçado, né, cara? Porque eu comprei ele... Assim, eu decidi comprar o 3DS, falei, nossa, eu preciso comprar o Zelda. E quando eu comprei o 3DS, na GameStop que eu fui, não tinha o Zelda, né? Aí eu falei, pô, eu preciso procurar o Zelda. Eu falei, mas já era tarde, falei, no outro dia eu vou procurar. E aí tinha o Star Fox lá, né? Eu comprei o Star Fox. Cara, eu zerei numa noite o jogo, velho. Tinha um outro personagem que eu tava sentindo falta, acho que eu cheguei a comentar com o Patrick antes da E3, que era o Mega Man. E aí foi anunciado o Mega Man pro Super Smash Bros. Cara, bacana. E eu vi que vai sair pro 3DS. Cara, isso é uma coisa que me desanima um pouco de comprar. Ou eu fico com o 3DS ou com o Wii U, porque sai juntos os dois jogos, cara. Saiu mesmo, é verdade. Eles começaram... A experiência é diferente, né, cara? O que acontece, o que vocês acham com isso? A Nintendo parece estar descongelando um dos seus personagens mais queridos. Vocês acham que deve vir um jogo aí? Ela precisa de uma franquia nova, cara. E não, eu já não penso. Esse Project X aí que tá... que foi anunciado pela Monolith aí, né? Que ele foi, pra mim, do Wii U, que mais chamou atenção, né? O Projeto X aí, o Projeto X. Isso, é, da mesma produtora do Xenoblade, isso, inclusive. Que é um jogão pro Wii. Não joguei, mas dizem que é o melhor jogo do Wii U, do Wii, quer dizer, né? O Xenoblade. E ele é o que mais me chamou atenção. Eu, apesar de curtir as franquias clássicas da Nintendo, às vezes eu sinto falta de uma novidade. O Pikmin, quando surgiu, foi tão bem-vindo. O Metroid Prime, quando surgiu, foi tão bem-vindo. Eu acho que falta algo... Algo novo. Eu já penso um pouquinho diferente, cara. Porque, assim, é claro que seria bom se tivesse alguma coisa nova da Nintendo. Mas a Nintendo tem muitas franquias muito boas que poderiam ser acordadas, cara. Por exemplo, verdade. É uma que é até meio obscura, mas de vez em quando aparece alguma coisa. Battalion Wars, que eu joguei no GameCube. Cara, o jogo é ótimo, bicho. E cara, é da Nintendo. Não consegui jogar esse jogo, cara. Eu comprei ele duas vezes e não consegui, cara. Nossa, cara, o jogo é muito bom, cara. Ele tá igual o Darksiders. Não desce nem fudendo, velho. Sério, não, não desce. Mas ainda tem... Ainda tem outros jogos bons da Nintendo que estão meio apagados, como o F-Zero mesmo, que você falou aí agora há pouco, né? Tem também esse... Fire Emblem, exatamente, isso aí, é um jogo que eu tava querendo lembrar. É um jogo ótimo, cara, ótimo, e poucas pessoas jogam isso, tem o conhecimento sequer que esse jogo é da Nintendo, entendeu? Então, eu acho assim, que a Nintendo ela poderia trazer... Coisas que estão paradas há muito tempo. Tem o Modern, que é conhecido nos Estados Unidos como Modern, né? Mas no Japão tem outro nome esse jogo. É o Earthbound. Isso aí, Earthbound. Então, é um outro jogão, cara, que já tá aí a galera pedindo esse jogo há muitos anos. Entendeu? É um jogão mesmo, cara. Eu acho que a gente tinha que fazer igual ela fez no GameCube. Dá o F-Zero pra Sega. Pra SEGA, dá o Star Fox pra Namco, porque ela realmente, ela não dá conta de produzir tudo isso, então ela distribui as franquias dela pra outras produtoras, é o jeito, aí eu acho que ela devia fazer isso. Inclusive, né, foi anunciado que pro Nintendo Wii U, né, teremos acho que 2 ou 3 jogos do Ouriço. Sonic, né, fez uma exclusividade, né? Isso, Sonic vai estar aí disponível pra Nintendo. Então faz igual ela fez com Bayonetta, né? Ela financia todo o projeto. Exato. Na mão da produtora e financia. Patrick, então, você que é um fã de Bayonetta, já me falou isso várias vezes, que é um dos jogos que você mais curtiu no Xbox 360. Sim. O que você achou do visual da nossa querida bruxinha? O visual é de menos, velho. Na hora que você tá jogando, você não vê visual mesmo, só vê luz, risco e tudo mais, mas eu curti. Eu acho que eu vou ganhar um Wii U. Vou dar pra mim de aniversário um Wii U. Eu tô quase convencido disso, que eu vou me dar de aniversário. Olha aí. Ah, eu tô pensando em me dar de aniversário o Xbox One. De aniversário não, de Natal. Olha aí. Não sei. Bom, eu tô... A minha intenção, até o momento, é comprar o Xbox One esse ano. Mas eu acho que tanto a Microsoft como a Sony tem muita informação pra dar ainda dos videogames de cada um, entendeu? Que pode mudar a opinião de todo mundo como a minha. Tanto que, por exemplo, eu na E3 falei, vou comprar o Xbox. Bom, vamos assistir a da Sony. Ah, gostei disso, vou comprar a da Sony. Aí depois eu vi que a Sony apresentou não era muito bem, assim, o que eles tinham apresentado e tal. Falei, vou me manter... No Xbox. E tô assim até o momento. Só que tem muita informação que deve ser dada, entendeu? Eu acho que, por exemplo, pô, cara, a Sony fez uma conferência própria da América Latina e ela não divulgou o preço do console, velho. Não divulgou data, entendeu? Eu acho que isso. Vale lembrar que o presidente da Sony disse que eles pretendem, eles querem, né, lançar aqui pelo preço praticado. Vamos ver. A Nintendo também disse que quer produzir o Wii U aqui, mas mesmo não produzindo, o Wii U tá um preço muito bom. Mas mais do que o preço, o meu motivo de querer um Wii U é porque eu quero jogar tudo que eu não joguei no Wii também, né? E ele é retrocompatível. A retrocompatibilidade também foi um ponto muito forte pra Nintendo. Que não vai ter no PS4 nem no Xbox. Exato, né? Foi um ponto forte. E não tem como a gente deixar de comentar isso, foi um ponto muito forte. Enfim, pra finalizar, a gente tá extrapolando até o nosso horário. Qual jogo, meu amigo Patrick, gostaria de jogar na próxima geração? Muita gente acha que não é próxima geração. Muita gente vai vai reclamar, mas o jogo que mais me chamou a atenção na E3 foi um jogo que eu já zerei, que é o Zelda Wind Waker em HD, cara. Olha aí. Ele é um dos principais motivos que eu vou comprar o Wii U também, pra mostrar escambada de vendedor do Mercado Livre, que eu posso comprar um Zelda Wind Waker lacrado sem ter que vender meu rim. Oh, isso mata. Isso aí é muito importante. Eu te falo que eu não comprei, eu tenho vontade de recomprar alguns consoles que eu tive, como o Nintendinho, e a Quest continua, eu já estou orçando, inclusive. Comprei ainda por causa do preço dos cartuchos, cara. Você acha cartucho do Nintendinho, quando você acha em perfeito estado, você acha muito caro. E você, meu amigo Matheus, qual jogo você quer jogar na próxima geração? Cara, eu vou falar dois jogos, porque um é um jogo que eu nunca joguei, mas pela hype que deu esse jogo quando foi apresentado lá na apresentação da Sony, eu fiquei com vontade de jogar, que é o Kingdom Hearts 3. Só que, o que me acontece? Eu pesquisei bastante sobre esse jogo, uma coisa que me deixou muito chateado. Pô, tem 8, sei lá quantos jogos do Kingdom Hearts, cada um numa plataforma, cara. É impossível você jogar todos os jogos. E tudo, me falaram que tem que jogar todos, porque é uma sequência exata um do outro, assim. O jogo é uma continuação. É, tem esse lance, eu já li sobre isso. E, cara, eu fiquei meio frustrado, porque eu falei, pô, eu quero jogar, mas como que faz? Como que eu vou jogar tudo isso? Vou ter que comprar todos os videogames pra jogar um jogo, entendeu? Eu, como gosto de pegar as franquias e jogar desde o começo, é uma coisa que eu tô fazendo. Fiz com o Halo, vou fazer com o BioShock e tal, entendeu? Jogo desde o começo. Eu queria fazer com o Kingdom Hearts, porque é um jogo que me interessou pelo hype que criou, todo mundo fala bem do jogo e tal, mas eu acabei me desanimando por causa disso. E agora, falando de um jogo que realmente quero jogar, ah, cara, eu acho que até o Patrick sabe qual que é, né, Patrick? É, lógico, Metal Gear, né? Metal Gear, cara, porra, não tem o que falar, velho. Não tem o que falar. Olha aí. Não tem o que falar. Cara, eu curti pra caramba Metal Gear, eu só fiquei decepcionado em parte, porque ele me pareceu mais um Red Dead Redemption versão Snake. Olha aí. Só porque ele tá com o poncho? É, cara, o poncho andando de cavalo no deserto. Depois do The Walking Dead. Então acho que aquilo ali é uma introdução. O Walking Dead lá usou o poncho e fez sucesso. Ah, mas verdade. Aquilo ali deve ser uma introdução do jogo. E você, meu amigo externo, qual jogo você quer jogar nessa próxima geração? Então, na verdade eu não tenho uma preferência, até porque a minha intenção era não comprar console no lançamento. Eu pretendia comprar um console novo só final de 2014, início de 2015, né? Mas diante do que eu vi, é muito possível que eu acabe antecipando isso aí comprando o Wii U também. Olha aí. Né? E eu já estava aguardando alguns jogos que já me interessavam muito, como Pikmin 3, porque eu sempre fui muito fã da franquia, joguei os dois primeiros, gosto muito. Né? E eu acho que de imediato seria o Pikmin 3 e o novo Donkey Kong, o Tropical Freeze. E realmente me interessou muito mesmo, porque eu cheguei a jogar o Country Returns do Wii e, cara, é um dos melhores jogos que tem no Wii, sem dúvida nenhuma. Olha só que bacana. Eu, a princípio, quando eu tava assistindo E3, o Rise foi o jogo que mais me chamou a atenção, porque ele é de fato, eu falo sem medo de errar, que o Rise foi o jogo mais bonito apresentado nessa E3. Ele me chamou muita atenção. Depois, quando eu fui lendo a respeito, e o pessoal começou a falar, olha, Rise é uma experiência bonita, mas frustrante, porque ele não te deixa jogar e tal. É, onde um cara até relatou nos Quick Time Events que ele não apertava o botão e o cara continuava matando o inimigo. Eu achei isso uma coisa bizarra. Eu falei, porra, velho, não. Não pode cometer esse tipo de erro. Mas bizarro foi a resposta do produtor, né? Quando ele perguntou ao produtor, né? É, o cara falou que não quer frustrar os jogadores. Olha pra você ver que coisa absurda, velho. É a mesma coisa que mostrou o Forza lá, né? Um grande destaque é que o jogo joga sozinho por você. O quê? Não, não. Eu não acredito que isso é diferencial. Ridículo, o jogo joga ridículo. Sozinho pra mim. Mas aí, cara, os jogos que mais me chamaram a atenção e que me fizeram falar assim, porra, tirando o Donkey Kong e todo o efeito saudosinho, se eu for olhar o que tem de novo vindo nessa próxima geração, eu acho que são jogos que até serão lançados pra geração atual. E eu provavelmente vou jogar eles na geração atual. Que é o Assassin's Creed 4. Eu adoro a série, cara. É, o fato deles escolherem um herói vamos dizer assim, a gente pode falar fanfarrão, talvez, porque o cara, ele é um pirata, ele quer se divertir, ele quer viver a vida dele com liberdade, bem aos moldes do que era o Ezio no início, né, aquela questão toda da Renascença, um herói que pega mulher e tal. Comprei a ideia. Eu espero que seja melhor do que o 3. Assassin's Creed 3 pra mim foi uma grande frustração, apesar de ser um bom jogo. E o outro é o Batman Arkham Origins. Ah, isso também. Esse sim. Mas aí que não tá de próxima geração, né, cara? Ele vai ser lançado por... A gente vai jogar agora também. É, exato. Foi o que eu falei. Eu provavelmente vou jogar eles até na geração no 360. É uma coisa que... Cara, o Batman... não só o Batman, porque assim, muita gente pergunta, e aí, você vai vender seu Xbox 360, não sei o que, eu falo, não vou vender, por quê? Sai o Batman esse ano ainda, certo? Um mês antes do lançamento do Xbox aqui no Brasil, eu vou comprar o Batman, vou jogar o Batman. Ano que vem vai sair o Dark Souls 2, que é exclusivo pro 360, exclusivo não, que vai sair pra geração atual, 360 do PS3, não vai sair pra geração nova. Então, e outra, as empresas falaram que tem mais 100 títulos, né, que estão pra ser lançados nos videogames. Eu tenho uma pancada de jogos pra jogar aqui ainda, zerar. Então, cara, eu não vou me desfazer do meu videogame e vou continuar jogando. Se você quiser encontrar os nossos amigos do Mexidão Cast, como que faz, meu amigo Matheus? É só me procurar no Twitter, @MatheusCarvalho, com TH, e no Facebook, Matheus Bemudo Carvalho. Olha aí, se quiser encontrar o nosso amigo Externo. No Twitter, @Externo, e no Facebook, facebook.com/externoiw. O nosso amigo Sir Patrick. @PatrickMurta no Twitter. Se quiser falar comigo, @ThiagoTMendes no Twitter. Se quiser falar com o Mexidão Rocks, @MexidãoRocks, ou pelo facebook.com/MexidãoRocks. Meios não faltam. E se quiser nos mandar um e-mail, como que faz, meu amigo Patrick? MexidãoRocks@gmail.com. Ou você pode acessar a área de contato do nosso site, que aí finalmente está funcionando, né? Excelente, demorou, mas está lá. Está funcionando, você pode só preencher o formulário e enviar, que ele chega pra gente. Show de bola. Se você quiser comentar no nosso programa, como que faz, meu amigo Externo? Você pode escolher o podcast preferido e lá no post mesmo você faz seu comentáriozinho e a gente vai ler aqui durante os programas. Olha aí, não deixe de comentar, escreva-nos, comente-nos. Eu deixei de comentar uma coisa muito interessante. Aquela nossa campanha do Patrick tirar foto de cuecão. Ah, meu Deus. Foi muito... Achou que tava esquecendo? Ai, meu Deus. Aconteceu uma coisa muito interessante. Eu não sei se o povo entendeu, mas era pra ter comentado no programa o que teve de amigo meu falando: Patrick tira foto de cuecão no meu Facebook, não tá no gibi. E quanto mais eu falava pro povo, vai lá no site e comenta, parece que o pessoal ficava com preguiça de comentar lá. E por causa disso, Patrick, você se safou. Excelente. Isso é uma prova de que o hino nacional tem que ser mudado, né? Ao invés de verás que o filho teu não foge à luta, tem que ser verás que o filho teu não foge à zoeira, né? Que falou que é zoeira, o pessoal tá dentro, né? Ninguém não, quis ver você de cueca, rapaz. Na verdade é essa. Você se safou, mas não se safará das próximas. Vai ter outro. Vai ter outros ainda. Enfim, galera, excelente, obrigado. Se você teve paciência de ouvir até aqui, não deixe de comentar, deixe aí sua opinião, porque é muito importante para nós. Até a próxima. Ok. Falou, galera. Um beijo. Agora, deixa eu te dar uma má notícia. Eu não tava gravando. Não, tem problema, não. Eu gravei todos aqui. Eu gravei os últimos 40 minutos. Ah, beleza. Não, de boa. Se você quiser encontrar... não vão ler comentário não, viu? Vamos passar direto, porque tá bem longo. Ô, cara, então não vou te falar. Eu achei uma colecionadora que tava vendendo a coleção dela. Ela tava vendendo um monte de coisa muito barato, cara. Eu comprei o F-Zero a R$ 20 com ela. Puta merda, olha aí. Ela tinha um monte de console mesmo, Nintendinho e tudo mais. Depois acesse e vê o que ela tem lá. É Samus Games. Ela fez um site Lero Lero. Não é loja, mas ela vendeu a coleção dela toda. Nossa, olha aí. Samusgames.com. Depois entra Olha aí. lá. Ela tem muita coisa mesmo, velho. Vou olhar assim. Acabou.